ligado no bagulho, mano. Sim, mas aqui estou. Banho tomado no quarto, escolhendo a vestimenta. Pois não é com qualquer roupa que a gente se apresenta. Roupa larga, meu boné, como se fosse pro show. Não importa o que eu visto, o que importa é o que eu sou. Uma pena, nem todo mundo pensa assim. Problema, o mundo gira em torno do jean. Dilema, pois dinheiro eu também quero sim. Mas sou eu que mando nele, não ele que manda em mim. No início eu fugia, pois não queria, no fundo temia. Do que não sabia, sozinho eu sofria, contigo sorria. Decidi não podia fugir da alegria. Sou prático, esqueço as dores de um velho amor. Se eu não guardo nem dinheiro, como vou guardar rancor? Em cada muro da cidade eu grafito seu nome. Se alguém te ama mais que eu, esse alguém é o meu clone. Você sabe aquela sensação de vazio? Eu não, hoje não, vou sair com ela. Ah, como a mente é bela. Liguei o radião pra poder me arrumar. Um rap pesadão que é pra me instigar. Meus vestes dão a impressão que eu nem sou tão rapper assim. Mas é só me conhecer pra ver que o rap tá dentro de mim. Meu visto é uma misturança que forma meu próprio estilo. De bom filho, dinheiro, irmão, jogador, rimador, sofista e bicho grilo. Não sei se tá bom, só sei que eu tô bem. Não impressiono ninguém. Quero é me sentir bem. Sou seguro de mim. Vou sozinho nas vielas. Vou me encontrar com ela. Como a noite é bela. A caminho dela. Sem blefe, a gente combina. É tipo minhas rimas, esse beat do lefe. Conheço o caminho como a palma da minha mão. Assim eu vou tranquilão, cantarolando esse refrão. Ela me chamou, por isso estou aqui. Sua filha escolheu que é melhor pra si. Você não sonhou com um genro assim, mas aqui estou. Prazer, sou MC. Já não sei se penso em rima ou então se penso nela. Logo eu junto os dois, tudo só numa panela. O que sai é tipo isso, isso que cê ouve agora. Love rap é verdadeiro, dá o play que cê melhora. Nesse embalo que eu fui, é noite de apresentação. Dessa vez não é de show, e sim de mim pro meu sogrão. O que ele vai achar, vai saber, Deus que sabe. Tento demonstrar que não, mas tô ansioso de verdade. E aí, prazer, sou MC. Meus parabéns pela filha, ela fala bem de ti. Muito educada e respeitosa. E comigo eu só pensei, poderosa, mó cheirosa, e eu já peguei. Fazer o quê? O quê? Se eu sou um cara pensativo. É que nem no rap eu falo pouco, mas sou produtivo. Mas é tudo na resposta, é sério, deixa comigo. Tenho boas referências, pergunte aos meus amigos. O começo é adrenalina, mas com o tempo a gente afina. Bota fé no MC, cuido bem da sua menina. Hoje ele abre um sorriso quando o bolso se aproxima, grita: aí, magrelo! Magrelo não, gente fina. Ela me chamou, por isso estou aqui. Sua filha escolheu o que é melhor pra si. Você não sonhou com um genro assim, mas aqui estou. Prazer, sou MC. Nervosismo só aumenta nessas ruas de asfalto. Aquele frio na barriga antes de subir no palco. Entra em sua casa e dá vontade de rir quando seus pais não estavam. Eu já estive aqui, eu ofereço a sua filha todo meu amor a cada dia ao meu lado. Motivos pra sorrir, você pode achar pouco, já que o senhor é doutor, mas eu tenho meu valor. Prazer, sou MC. Largado no estilo, mas responsa, firmeza. Com você não dou vacilo e a trato como princesa. Mas eu tenho defeitos, isso eu admito sim. Eu sou muito egoísta e a quero só pra mim. Comigo, seu olho brilha mais do que o normal, com um brilho mais perfeito do que a aurora boreal. E na real o que eu pedi a Deus, ele soube atender. Meu coração é meu, mas só bate por você. Ela me chamou, por isso estou aqui. Sua filha escolheu que é melhor pra si. Você não sonhou com um genro assim, mas aqui estou. Prazer, sou MC. Ela me chamou, por isso estou aqui. Sua filha escolheu que é melhor pra si. Você não sonhou com um genro assim.